Projeto X Podcast. Sakura Card Captor. Eu só quero e espero ter pra sempre você junto a mim. Não me atrevo, tenho medo de dizer que te amo, que te quero assim. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje, em meio a flores de cerejeira, a muita magia, a báculos, penas e enfim, vamos falar sobre Sakura Card Captors. Depois da gente já explorar um pouquinho e falar um pouco sobre o universo da Clamp, agora vamos nos focar em uma das principais obras do grupo. Eu sou Fernanda Pofonca e transforme-se em Correntes da Justiça. Vento! Boa. É só essa carta que ela sabe usar, ela não sabe usar nenhuma outra. É Vento, Jump e Fly, é só. Bom, aqui é o Cabeça e o convidado que me desculpe, mas eu vou falar chorando. Caramba. Bom, aqui é o Sage e eu nunca confiei no Yamazaki, cara, na boa. Aquelas mentiras dele nunca me enganaram. E hoje, novamente, temos um convidado super especial que está aqui para contribuir muito para este assunto. Olá, eu sou o Shaoran e o Clon Grande Filho da Puta. Com certeza. É. Todos os magos da literatura são. Mas esse aqui é um cretino, cara, na boa. Tudo culpa dele. Depois do nosso episódio especial de número 30 sobre Clamp, hoje vamos expandir o universo e falar de uma das obras mais populares do grupo, que é Sakura Card Captors. Mas o que importa, Sakura, é você se tornar uma Card Captor. Ah, mas por quê? Porque sua obrigação é capturar a carta Claw, Sakura. Mas é impossível! Quem foi que dispersou todas estas cartas? Não temos tempo a perder! Vamos esta noite pra escola! Ah! Esta noite? Cardcaptor Sakura, ou Sakura Cardcaptor, é uma série que trata sobre Sakura Kimomoto, que é uma garota que um dia foi no porão do seu pai e encontrou um livro mágico cheio de cartas. Ao ler a carta do vento, ela liberou todas as cartas pelo mundo e despertou o guardião do livro, Kerberos. E agora ela tem que reunir todas as cartas pra impedir que uma grande catástrofe caia sobre o mundo. Só pra falar, se ela tivesse espalhado pelo mundo, ela tá fudida, que ela nunca ia recuperar. Gente, ela tinha 10 anos. Na cidade já foi difícil. Eu lembro que quando aparece o Chorão, ele diz: quantas cartas você recuperou ela? Sei lá, 4? Há quanto tempo você tá caçando? 9 meses! Ele, o quê? Tá de tipo, saca. Você está 9 meses e só recuperou 4 cartas. Pra que o Chorão vai falar? Ele não capturou nenhuma no mangá, pô. O cara ficou o mangá inteiro e não capturou nada. Então, é. Mas o que importa é ele aparentar que é bom. O que importa é a pose, né? Enfim, mas como o Cabeça falou, realmente, tipo, ali o Kero fala que, as cartas foram espalhadas pelo mundo. Não, tá, elas ali foram espalhadas por Tomoeda. Porque se fosse espalhado... Não, se fosse espalhado só pelo Japão inteiro, já tinha ferrado tudo. A última vez que espalharam a coisa além do Japão foi em Tsubasa. Você viu a merda que deu? É. Quando a Sakura teve que ir até a torre, já foi longe, já deu trabalho, teve que ser num feriado, que não sei o quê. Não, ela só tem 10 anos. Imagina viajar pro mundo. O único que faz isso é o Ash, cara. E olha lá, ele falha na vida, hein? O Goku conseguiu. É, também. Mas é isso que eu acho muito engraçado, né? No mangá, a Sakura nem... Eu acho que as cartas simplesmente sumiram, porque no mangá ela não lê a carta vento. Isso no anime tem. No anime tem, ela pega lá a carta vento, todas as cartas se espalham. No mangá não tem isso. Eu acho que o Kero dormiu, simplesmente deixou as cartas irem embora. Tá sem poder. E é uma coisa que pra mim parece muito ilógica. Ela foi lá, abriu o livro, libertou as cartas. Ei, todas as cartas pararam. Vai lá, recaptura tudo. Culpa nem é dela. Na verdade, eles têm a parada que quem libertou, se não recuperar, vai dar merda pra ele. Não é esse o plot. Se ela liberou, agora se vira. Senão vai cair o grande mal sobre você. Mas tu sabe que ela foi enganada pelo Kero, né? Porque ele, tipo, disse: vai ter uma desgraça no mundo. Mas ele não disse o que era. A desgraça era só pra ela exclusivamente. Não, tipo, o mundo vai se destruir. Não, mas aí depois na virada, quando você descobre o grande mal, é pior do que se caísse o mal sobre o mundo. Mas olha só, verdade. Se as cartas tivessem sido deixadas do jeito que estavam, elas iam causar todo tipo de problema. Só ver, tipo, por exemplo... É, isso é verdade. Ué, ela quase matou as menininhas lá na piscina, puxando, afogando. Eu só não entendi por que o filho da puta do Cole criou essas cartas. Ele não fez nada com elas. Ele criou, guardou na caixa e falou, se fode, próximo que achar. Eu tô prevendo que vai ter uma menina e eu quero fuder a vida dela. Esse foi o objetivo dela. Eu vou fuder a vida dela, então eu vou criar essas cartas. Vai ficar no porão da casa dela, porque eu já estou prevendo isso. E ela vai ter que capturar todas as cartas. Ela vai se ferrar por causa disso. Tá vendo? É um cretino mesmo esse cara. Filha da mãe, né? Não, porque a magia dele não dependia das cartas. Ele, tipo, podia usar magia independente das cartas. Então pra que servia as cartas? Pra jogar paciência, né? Sei é lá, tipo cara. Quando aquele outro mago virou Harry, vai lá juntar aqueles 9 pedaços lá, vai dar tudo certo, vai ser legal. 7. Vai ser 7. 7. Vai ser divertido. Mas a Sakura, na verdade, ela não tá sozinha, né? Obviamente, como um shoujo, aliás, um Mahou Shoujo, ela tem sua grande amiga, que adora filmá-la, ela tem um guardião, né? Um bichinho de pelúcia fofinho, que tá ali junto também, que é o guia. Sempre bichinhos de pelúcia são guias, né? Ah, Mahou Shoujo e mascote, sempre tem. Ela tem o arquirrival em termos, né? Que é o Shoran, que em teoria, pelo menos começa a história querendo ganhar dela. Tu tem o irmão chato, né? Tu tem, enfim, o amorzinho. O amorzinho. Amor platônico. Tem o grande mentiroso, tem o professor pedófilo, essas coisas. Coisa normal, coisa corriqueira que a gente vê aí no dia a dia. Ah, tem Aoi, tem Yuri, né? Tem pedofilia, coisa normal que tem no mangá. Né? Uma coisa que é bacana, por exemplo, Sakura, diferente de outros Mahou Shoujos, como Sailor Moon, não tem aquele lance da transformação. A Sakura, ela muda de roupa toda vez que ela vai capturar uma carta, mas não porque ela se transforma magicamente. Porque a Tomoyo, que é uma retardada mental, ela cria todas as fantasias pra Sakura, porque ela gosta de ver a Sakura fantasiada, não me pergunte o motivo, né? Fetiche, fetiche. É o belo do fetiche. E ela gosta de filmar a amiguinha capturando as cartas. Então, tipo, isso é muito bacana, porque diferente dos outros Mahou Shoujos, né? Ela não tem esse momento da transformação. Ah, que nem Sailor Moon, ela muda, a roupa fica mais curta, né? Como 90% dos Mahou Shoujos modernos. O ritual da transformação, sempre tem isso. É que assim, só pra situar, não sei se é um dado relevante ou não, o Sakura, ele já faz parte de uma segunda fase do Mahou Shoujo, que foi o Mahou Shoujo que foi reinventado com o Sailor Moon. Porque antes disso, você tinha um outro Mahou Shoujo que era um formato diferente, ele começou, por exemplo, o proto-modelo era a Princesa e o Cavaleiro, do Mahou Shoujo, por exemplo, né? E depois veio o Sailor Moon, trouxe essa coisa da roupa, do vestidinho, dos poderes mágicos, do bichinho que ajuda, e aí isso se perpetuou. E aí você tem, por exemplo, continuando, você tem o próprio o Sakura Card Captor, você tem o Nanoro que a gente já citou aqui, você tem o Madoka Mágica. Super Pig, incrível Mahou Shoujo. Incrível, fantástico. Super Pig. Mas é dessa segunda fase, essa fase mais moderna, que começou aí na década de 90 com Sailor Moon. A gente já falou um pouquinho, Sakura Card Captors é uma obra de autoria do grupo Clamp, né? E é sim um dos principais títulos do grupo, até pouco tempo atrás era um dos mais famosos, tanto que o mangá de Tsubasa Chronicle, ele é uma espécie até de releitura da obra, com expansão de universo, utilizando personagens que são famosos, né? Como principais, que é Sakura e o Shoran, entre outros, né, da obra. Ele foi lançado pela revista Nakayoshi, contém 12 volumes e foi publicado entre os anos de 96 e 2000. Essa Nakayoshi, ela é da Kodansha. Já o anime, é bom falar, né, a produção foi da Madhouse. Uhul. Ele saía pela NHK, contou com 70 episódios divididos em 3 temporadas, 2 filmes e 3 OVAs, e foi lançado entre 98 e 2000, mais ou menos. Inclusive, estavam planejando fazer só as duas primeiras temporadas, que chamam de Saga de Clow Hand. Aí fizeram um protesto e tudo mais, e aí animaram a outra fase do anime, que foi a terceira fase, que foi Sakura Hand, a Saga das Cartas Sakura. E o anime, só pra também dados complementares, ele foi dirigido pelo Mamoru Kambi, que é o mesmo diretor de Elfen Lied. Mesmo estilo, né? Sangue, né? Ah, tudo. Mesma coisa, igualzinho! Igualzinho, sem tirar nem só tempo. Isso. Pessoas decapitadas e um monte de coisa. O mangá, ele também foi ganhador do prêmio Seiyun Award de melhor mangá em 2001, né? O que mostra a qualidade da obra. É até algo que eu e o Cabeça esses dias a gente tava conversando. Se tu pega, por exemplo, tu abre o mangá de Sakura, que foi publicado de 96 a 2000, e tu olha o traço, tu olha o estilo de design, enfim, que foi feito, que a Clamp deu pra obra, tu vê que é uma obra muito atual. O traço, né, ele não fica desatualizado, ele não, tu não fica aquela coisa assim, nossa, esse mangá, ele foi feito na década de 90. ele não tem essa característica tão marcante, assim, da época que ele foi feito. Ele realmente se mantém muito atualizado em relação à estética. Tem uma coisa que eu comentei, que das obras eu tomei um susto, porque, assim, eu não lembrar, eu não tinha lido Sakura, e quando eu li, realmente é um mangá muito bonito. Muito bonito. Sim, mesmo. Com certeza. A arte da Clamp, seja lá qual delas desenha, qual não desenha, não tem ideia quem desenha, se são as mesmas coisas sempre. Escute o podcast de Clamp, não vou, que tu vai tem spoiler, tá cheio de spoiler naquela merda. Não escutem se você não leu tudo desse universo maluco, tá cheio de spoiler. Cabeça tá rendida porque ele não pode saber nada de Tsubasa, coitado. Mas então, o traço tá maravilhoso, assim. Tem algumas cenas de close, algumas cenas que você vê o traço do olho, é muito bonito. Eu vou fazer uma comparação que talvez vocês não gostem tanto, mas você pega, por exemplo, o Sakura e Slam Dunk, o começo é muito datado. Ah, mas isso é normal. Então, mas você abre aquilo e você fala, nossa, isso aqui não é atual, isso é uma coisa velha. Sakura, você abre hoje e você fala, nossa, realmente é uma coisa que hoje você aceita normal, entendeu? E uma coisa que é legal, né, porque a Clamp, ela sempre muda o estilo dela. Cada obra tem um traço diferente, e os trabalhos atuais, como Holly, Kitsubasa, eles são mais minimalistas. Sakura é cheio de detalhes, muito bonito. No Brasil, o anime, ele passou na Globo, Cartoon Network e na Boomerang. Foi lançado e relançado pela editora JBC, sendo que o mangá de Sakura é um dos primeiros mangás shoujos que foi lançado no Brasil, né? Se não o primeiro, acho que foi o primeiro, de fato, né? Acho que foi. Sim, esse aí foi lançado em 2001, né? Aqui no Brasil. Pelo incrível preço de R$2,90. Caraca. Boa saudade desse tempo. Hoje eles só colocaram mais R$12,00. Do valor. Não, mas procura o volume 1 dessa primeira edição de 2001 pra ver quanto que tu vai achar. Vai pagar 150 no negócio. E eu acho, aí, dentro do meu conhecimento sobre o mercado nacional, que Sakura é, de longe, acho que é a obra da Clamp mais conhecida no Brasil. Todo mundo, com em certeza. Algum ponto, assim, com talvez, certeza. Da nossa geração aí, já pegou em algum momento. Aliás, eu falei que o traço, né, do mangá, ele é muito atual, mas a animação de Sakura Card Captors, ela ainda funciona muito bem, né? É um pouco mais datado do que o mangá. Sim, mas ela ainda funciona muito bem. Porque a Madhouse ainda não tava no nível alto que eles têm hoje. Mas é acima da média do que tinha na época. É, mas é porque é Madhouse, né? Mas é cheio de detalhes, cara. Claro. A cada golpe que ele executa, você mostra a roupa da Sakura naquele momento, cara. Eu achava muito incrível isso. É, tantos detalhes que eles fazem, eles vão se preocupar com essas coisinhas pequenininhas. É muito legal isso. Uma curiosidade é que na América do Norte, né, eles fizeram uma, sei lá, agora vamos. Battlestar Retalhador, né, no, em Cardcaptor Sakura, mas adaptação que fez com que de 70 episódios fosse pra 39 e, ao invés de ser Cardcaptor Sakura, era só Cardcaptor e o personagem principal virou o Shoran, incrivelmente. Eu quero assim saber como que eles transformaram o Shoran no protagonista. O cara não faz nada, velho. O mundo acaba, eles perdem no final, né? Deve ser o final do anime no Canadá. Porque ele não faz nada. Como que ele salvou alguma coisa? Não, os primeiros episódios focam no Shoran, mas depois migra pra Sakura, lógico. O que acontece? Essa série Cardcaptors, eles começam exatamente no episódio 8, que é quando aparece o Shaoran pela primeira vez. Então, o que acontece? Eles tentam deixar o foco principal no Shaoran e não dá muito certo, não, porque realmente, mais pra frente, o protagonismo não é dele. Claro. Começa por ele não faz nada, pô. Quem faz é Sakura, caramba. Coitado. Do Toya faz mais coisa que ele, mano. Ah, mas é que no anime ele faz mais do que no mangá. No mangá ele realmente não faz nada. Mas no anime ele até pega umas cartas, aquelas cartas que não existem no mangá, ele pega, né? Ah, é o poder do filler, tem jeito. Já que a gente tá falando de Shoran, Sakura, Toya, vamos falar um pouquinho sobre cada personagem pra entender um pouquinho quem é o quem, o que que acontece na história, enfim. Sakura Kinomoto é a personagem principal de Cardcaptor Sakura, 10 anos, adora esportes, odeia matemática. Tá certo. É uma garota alegre e saudável. É aquela garota comum que você não diria que tem nada de errado com ela. Ela também participa da equipe de líderes de torcida da escola dela, que é o clube que ela faz extracurricular na escola de Tomoeda. E ela um dia desce ao porão do seu pai, misteriosamente tem um livro lá e ela liberta todas as cartas. Geralmente é uma garota amigável com todo mundo, por curiosidade bem com todos, é bem simpática. Sim, que ela é medrosa pra caramba, ela tem muito medo de fantasmas. Ela... Isso é até engraçado. Pô, ela tá lidando, tipo, com a mágica das trevas. Aí, tipo, a hora que ela fala assim, ela tem medo que seja um fantasma. Quando ela descobre que não é um fantasma, mas só a mágica bizarra das trevas, aí tá beleza, aí ela perdeu o medo. Aí se for um fantasma, é um problema. De acordo com a própria, se ela não entende o que é aquela coisa, ela odeia. Então, ponto. Vai entender, né? Eu ficaria muito mais medo de lidar com um pássaro gigante destruindo a vizinhança toda, cara, uma besta do trovão, ou então a carta que me teleportasse pra fora quando eu falasse qualquer coisa. Bom, eu não falo então bem agora do próximo, é o Quero, né? O famoso Guardião Lacre, né? O nome dele também é Kerberos, na verdade. Naquela forma mais imponente, né? Assim, de um leão. Só que assim, na forma como a gente vê o Quero, né? Ele tem aquele bichinho pequenininho, com asinhas. Tipo um mascotinho, bem típico de Mahushu. Konnichiwa! No anime ele tem um sotaque de Osaka, né? Que você vê bem isso. Apesar que eu prefiro ele em dublagem em português, cara. Eu gosto... O sotaque dele na dublagem é ali, ó. Oi, Sakura! Você quer capturar as cartinhas? Olha aí, tá igualzinho! É. Caramba! Exatamente. Caramba, ficou muito bom, cara. Olha só. Então, mas o que fala do Quero, que ele é o guardião, sim, né? Ele foi criado pelo Mago Glow, ele tem o elemento do sol, por isso ele é uma figura muito poderosa quando ele tá na sua forma verdadeira. Só que apesar disso também, ele adora doces, adora videogames, é um preguiçoso também. Ele adora assim, ele dormiu durante o trabalho, por isso que as cartas escaparam. A culpa é dele, olha só. Não, triste. Na verdade a culpa é do Clow. Também. Sim. Mas, uma coisa que eu acho até bem interessante, eu lembro que quando o Quero fala, não, porque se você me vir na minha forma original, não sei o que, daí a Sakura ficava imaginando aquele bichinho de pelúcia gigante assim. É. Tipo... Era muito engraçado, porque, tipo, não tem nada a ver, na verdade, com a forma real dele, mas a Sakura ficava imaginando ele... se ele vai ser mais imponente, então ele é gigante, tipo, é esse bichinho gigante. Ele é um bicho de pelúcia gigante. Inclusive, tem uma coisa interessante, porque quando foi publicado o mangá na Nakayoshi, primeiro capítulo, que ele falou isso, não foi publicada a imagem dele gigante, mas sim de um Mokona gigante, em alusão a Hey Earth. Nossa, aí sim. Que coisa. E depois alteraram isso? Aí depois alteraram no volume definitivo com o Quero gigante. Primeira vez que o Clamp removeu um crossover. Propositalmente... Porra. Pra não confundir mais. É justo, né? É verdade. Apesar que, assim, no anime a gente vê a forma verdadeira dele no Apocalipse, né? Na batalha final, né? Contra o Yui, né? Só que no mangá ele apareceu antes, né? A forma original, um pouco antes. Na verdade, se as pessoas prestassem atenção na capa do livro... Era ele. Tu já saberia como que é a forma original, né? Mas, enfim. A grande parada dele é que enquanto a Sakura não recuperasse todas as cartas de ascendência a fogo, sol, que era o astro que rege... Era fogo e terra, não eram as duas cartas que ela precisava. Fogo e terra são as principais, pra ele recuperar a forma verdadeira dele. E obviamente foram as últimas, né? Claro. É. O próximo personagem é o Xiaoran Li. Ele é um parente distante do Mago Clow. Como eu posso explicar? A mãe do Mago Clow era chinesa, da família Li. E o Xiaoran descende dessa linhagem da mãe do Mago Clow. Ele veio de Hong Kong pra recuperar as cartas, né? Que foram espalhadas pelo mundo. Ou seja, por Tomoeda. Mas ele é meio inútil, assim. Ele tem uma magia própria dele, que é uma magia que vem da magia chinesa, da lua, enfim. É assim, são magias utilizando princípios de Feng Shui ou Fudash, que são os selamentos especiais. E ele também tem a espada dele. No mangá, não mostra de onde ele guarda essa espada. Embora tenha mostrado de Tsubasa, que ele tira da mão. No anime, ele guarda a espada dele naquelas bolinhas da espada que ele tem. Não sei como. É o mesmo princípio do báculo do selo. Ele deve fazer uma invocação e tira a espada dali. Eu, particularmente, achava aquela espada dele muito maneira. Muito legal. Mas pô, é ele maneira. Era um moleque de 10 anos com espada. Era o que eu queria ser. Né? Eu queria ter uma espada quando eu tinha 10 anos. Eu, particularmente, amo que eu gostava muito dele e da Meilin, eu gostava da roupa da Meilin, eu queria lutar que nem a Meilin com ele, assim, sabe? Aquela coisa. Eu achava muito maneiro, porque aquela coisa meio chinesa mesmo, estilo de arte marcial. A roupa dele eu achava legal, aquela coisa verde com a espada. Mas depois tu fica adulta, tu descobre que ele era um inútil, mas tudo bem. Ele tava ali dando apoio moral pra Sakura, que é o que ela diz que ele faz, né? Do apoio moral, ele fez alguma coisa. Ela deliberadamente diz isso, né? Então não tem como negar. É tipo, o Xiaoran, obrigado pelo apoio aí emocional, entendeu? Valeu pela força. Não, porque o Xiaoran diz, não, porque eu não te ajudei em nada, não sei o que dessa coisa. Não, não, você estava aqui me apoiando. Ela fala. Beleza. É. Até a parada que eles colocam, que é uma vantagem dele, que é a tabuleta lá que vê carta cor, ele chegou a parte que ele falou, ó, tá aqui, porra, eu sei, velho, tá pegando fogo o céu, é óbvio que tá aqui. Não precisa dessa tabuleta pra me explicar isso. Pois é, né? Fora que a Sakura, ela fica mais forte com o tempo e ela passa a poder sentir a presença da carta Cole por ela mesma. Ela não depende do Garuchan. Mas o que eu acho legal, por exemplo, assim, apesar da gente estar tirando sarro, né? De que, ah, ele não faz nada. Mas tu pega, por exemplo, naquela... quando eles capturam aquela carta que apaga a memória, eu acho que se o Choran não tivesse com ela, ela teria ficado lá chorando e nunca teria capturado a carta. Que tá na caverna. A que tá na caverna, quando eles vão fazer o teste de coragem. Eu acho que realmente ele tem esse papel, assim, de estar ali pra, às vezes, fazer ela para de chorar e faz alguma coisa, sabe? No anime, ele ainda captura algumas cartas, né? Mas, no mangá, ele não captura nenhuma. No anime, quem captura as cartas, em tese, é a Sakura, mas a carta vem pra ele. Porque foi ele que fez alguma coisa que... fez com que a carta se rendesse, na verdade. Por exemplo, né? A Time. Time é uma carta que foi pra ele. Tem o Retorno também, a carta de Gêmeos, né? Um gigante, por aí vai. Mas é um personagem que, como eu falei, é um personagem que eu gosto muito. Ele entra na história como, parece um rival, assim, da Sakura. Ele implicante com ela. Tanto que no primeiro episódio ele praticamente ataca ela querendo roubar as cartas, né? E eles brigam muito no início, mas depois eles começam a ficar amigos, se entender. E a relação deles começa a melhorar a ponto... do Choran se apaixonar por ela, depois a Sakura se apaixona por ele, e depois eles vão destruir o universo por causa disso. Mas pois bem, é, tudo bem. Tudo bem. Isso é um spoiler. Isso é pra outra série. Pois é. Olha aí. Ainda mais aproveitando que essa dita série está voltando. É, eu tô muito no hype agora dessa dita série, então. É só uma série que tem Choran e a Sakura protagonista. É, só uma série que se chama... É, Super Campeões. Super Campeões, exatamente. Super Campeões. Com certeza. O Choran dando um chute de trovão. Capitão Tsubasa é o nome da série, pode procurar. Outra coisa que é interessante de comentar é que o Choran, no início, ele aparentemente ele é apaixonado também pelo Yukito, porque todos são apaixonados pelo Yukito. É. Todo mundo ama o Yukito. Todos são. Depois eles explicam, na verdade, o porquê do Choran ele ser apaixonado, entre aspas, pelo Yukito, mas isso não muda o fato dos outros serem. É. Mas é uma característica da Clamp, né? Eles criam um amor sem distinção de nada, sem limites de nada. Isso às vezes é assustador. O amor, assim como a zoeira, não tem limite. Atravessa até a lei, né? Atravessa até as dimensões, as vidas, entendeu? O amor no clube é uma coisa muito extensiva. O problema é você ser preso por causa disso, meu Deus. Que nem, ó, professor Terada, rapaz. O próximo personagem é a Tomoyo Daidouji. Ela é a melhor amiga da Sakura e ela que cria as roupas de Mahou Shoujo que a Sakura usa. Já que a gente já comentou que não existe a transformação. Na verdade, a Tomoyo que faz. E ela gosta de filmar a Sakura enquanto ela captura as cartas, porque é um fetiche que ela tem, né? Além disso, você acaba descobrindo quando você lê o mangá, porque na sua infância isso obviamente você não percebe, ela é apaixonada pela Sakura, por isso ela gosta de ficar filmando. Apesar de depois ela torcer pelo romance da Sakura e do Choran, da Sakura e do Yukito. É algo bem mais idealizado do que isso, né? É que no caso a Tomoyo sabe que ela não, enfim, não tem chance, que a Sakura gosta dela realmente como amiga e ponto, né? Sim, mas também a gente tem que dizer que no anime, a parte que ela diz que gosta da Sakura é totalmente suprimida. É no final do episódio... da maratona escolar, festival esportivo. No mangá ela diz, a Sakura diz que ama ela muito também, só que a Tomoyo diz, ah, mas é um tipo diferente de amar depois que a Sakura vai embora. E essa parte do anime não existe, vale a pena citar isso aí. Então eles meio que suavizaram isso no anime também, porque na época não era uma coisa muito comum. Essa coisa assim de quebrar esse paradigma de menina ficando com menina, menino ficando com menino, uma coisa que antigamente a sociedade japonesa não estava combatendo muito, é uma coisa mais contemporânea. O que é até interessante a gente reparar que, como disseram antes, Cardcaptor Sakura é um mangá contemporâneo. Muito contemporâneo. Sim. Você começou a ler, digamos, 10 anos atrás, começa a ler daqui a 5 anos, vai continuar sendo um mangá muito contemporâneo. Uhum. E eu acho, assim, dentro dessa parte dos estereótipos, né, de tu tem o romance padrão, né, menina, menino, mas tu tem a Tomoyo que é apaixonada pela Sakura, tu tem o Toya que é apaixonado pelo Yukito, enfim, e tu vê que isso pra elas é tratado de uma forma natural. Pra elas é amor e ponto. Não tem, elas não se preocupam muito com essa questão de gênero, de idade, isso às vezes é perigoso. Enfim, do que envolve as relações interpessoais dentro da obra delas. Que eu acho que é uma visão muito pra frente, né? Muito contemporânea, moderna. E que até tu vê a forma como isso foi suavizado no anime. Muitas coisas foram suavizadas no anime. Mostra como realmente a sociedade na época ainda não estava preparada pra isso. E vamos ser sinceros, até hoje, né? Assim, do ponto de vista, hoje ainda não é uma coisa que você vê normalmente por aí. Quando acontece, o público não aceita bem, ainda assim, entendeu? É algo que dá problema, se sai. Quando teve, por exemplo, eu lembro muito do caso, pelo menos a repercussão aqui, daquele é número 6, seja, aquele anime. Ah, number 6. Quando saiu, a galera revoltada, porque era um anime que tratava da relação entre dois personagens masculinos. Um anime que era focado nisso. Eu não tô falando nada forçado, não era putaria, nada disso. Era um anime onde ele tinha como propósito uma situação em que os dois se relacionavam. E todo mundo ficou indignado e não aceitava. Falava mal, tava xingando. Ou seja, até hoje, o público que assiste ainda tem algum tipo de restrição contra esse desprendimento, vamos colocar assim, que a Clamp já trazia na década de 90. Bom, a gente então vai falar agora então do Toya Akinomoto, irmão da Sakura, né? Irmão mais velho. Que, como todo irmão mais velho, adora provocar a irmã mais nova, né? Famoso e fortalece caráter. Ele tava treinando a Sakura. Só conseguiu realizar tudo que ela realizou porque tava lá. O Toya treinando o caráter dela desde pequeno. Ele traumatizou a menina por causa dos espíritos, porque ela só tem medo de espírito por causa dele. E ele tava realmente fortalecendo o caráter. Claro, claro. É fortalecimento de caráter. É, tem que falar. A culpa são dos irmãos mais velhos. É sempre assim. Claro que não, cara. É isso aí. É isso aí, eu concordo, Seiji. Ele só queria protegê-la, gente. Só Coitado. Queria proteger. Tudo, ele fala no final que ele não gostava do Shiran porque ele sabia que ele ia levá-la dele. Olha isso. Que coisa. Ele sabia de uma coisa que nem o Mago Clon sabia. Exatamente. Bom, mas o Toya, ele é um estudante colegial, né? Ele tem vários empregos, um monte de bicos aí. Além disso, ele tem poderes mágicos e é capaz de ver o espírito. Pô, ele trabalhou de tudo no mangá. Qualquer parada, ele já fez um bico. Impressionante. É incrível mesmo, cara. A Sakura ia num lugar e ele tava lá trabalhando. E o Toya, ele é interessante que ele aparece também em Kobato, fazendo bico junto com o Fujimoto. Verdade. Ah, é. Só não sabemos se é o Toya. Mas... E o legal no que se vê no mangá, no anime, ele não gosta do Shoran. Porque assim, por que você odeia ele? Ah, porque eu sei que um dia ele vai pegar uma coisa muito importante de mim. Ele não fala. Mas a gente sabe o que é, né? Cara, aquele ciúme... Não é o Yukito. Sei lá. Não sei. Só para constar. Ai, ai, ai, Yukito. E ele tem uma relação de amizade muito forte com o Yukito. Ah, sei. Caraca, esse eu vou dizer que foi meu maior choque quando eu li. Porque o Toya era um cara tão maneiro quando eu era moleque. Não que ele não seja maneiro, mas eu não reparava nesse sentimento tão forte de amizade entre os dois. Mas é que aí que tá, no anime é mais suavizado. Pô. No anime tá evidente, mas ainda, tipo, é mais suavizado do que o mangá. E tu lê o mangá mais recentemente. No mangá ele chega a quase se declarar várias vezes, sendo que só não consegue porque alguém atrapalha pro Yukito, né? Realmente. Uhum. Mas uma coisa, assim, que eu acho, assim, legal do Toya, é justamente esse fator dele ter o poder mágico, e isso mostra, assim, depois a gente entende o porquê que a Sakura e o Toya, eles têm esses poderes, né? E o Toya, ele tem essa capacidade não apenas de ver espíritos, mas ele vê a mãe dele. Tá morta, né? A gente já comentou isso. Exatamente. Que a mãe da Sakura morre quando ela tem 3 anos, né? Então, ou seja, quando a história começa, já faz 7 anos que a mãe dela está morta. Mas é muito bacana isso, assim, desse poder mágico, e que é importante depois no desenvolver da história. Não que ele faça alguma coisa, porque ele realmente não executa, ele tem mais é premonição e visão de espíritos e sente coisas. Como mago, ele não faz nada, mas depois esse poder dele se torna importante para a história. Agora vamos falar do xodó de todo mundo, né? Ai, ai, ai, Yukito. Eu não gostava do Yukito, mas tudo bem. Ai, ai, ai, Yukito. Pra mim era meio qualquer coisa o Yukito também, assim. É o casinho, mas, pô, depois ninguém lembra mais dele. Bom, o Yukito, ele é amigo do Toy, eles têm a mesma idade, e ele é o primeira paixão da Sakura. A Sakura tem uma paixão platônica por ele, porque ele é legal, porque ele é inteligente. Porque ele não é igual o Toya, que fica enchendo o saco dela. Ele é gentil, né? Boa gente. E ele tem uma característica muito marcante, que ele come muito e ele desmaia. as duas coisas que ele faz, comer o quinto do mangá inteiro. É desmaiar e comer. Com certeza. Depois, você acaba descobrindo que, na verdade, o Yukito seria a forma humana do Yui, que é outro guardião, assim como o Kero, que, na verdade, enquanto o Kero tem a função de escolher o novo portador das cartas, o Yui é o que vai julgar se esse portador é digno ou não de recebê-las e manter as cartas, né? E ele é regido pelo inverso do que eu quero. Ele é regido pela lua, que daí seria água e vento. E por isso que ele causa esse sentimento, tanto no Shoran quanto na Sakura do Ai Ai Ai. É porque ele, como ser mágico muito forte, ele acaba atraindo eles de uma forma que eles não sabem explicar. No caso da Sakura, tem algo a mais do que essa influência da lua. Mas aparentemente, no Shaoran, realmente era uma questão de influência, aparentemente. É, porque no caso, a magia do Shoran, ela é da lua, e a magia do Yukito é do Yui, no caso, é da lua, né? E até essa é muito importante perceber que o Yui, ele é regido pela lua, enquanto o Kerberos, ele é regido pelo sol. O sol tem luz própria, ele emite energia, ele cria sua própria energia. Então o Kerberos, ele consegue sobreviver sozinho. Já o Yui, da mesma forma que a lua, ele reflete luz, ele não cria luz. Então o Yui, ele precisa ser mantido por um poder externo a ele. E isso é bem interessante, assim, de tu entender como que funciona esses dois tipos de magia, né? E é por isso que ele dorme e come muito, porque ele sente falta de poder mágico que a Sakura não tem pra oferecer pra ele. Então ele desmaia, porque falta magia, ele não consegue se sustentar, a forma humana dele. Uhum. Bom, o próximo personagem, né, é o Fujitaka Kinomoto, ou seja, o pai da Sakura. Ele é um professor de arqueologia, ele é muito gentil, ele é um pai muito amoroso. Só que, em princípio, ele parece não ter muito mais relevância do que ser apenas o pai da Sakura e do Toya. Mas a gente descobre que, na verdade, ele não é exatamente quem ele parece ser. Ou melhor, ele tem algo oculto também. E até é o que explica o porquê do livro que guardava as cartas estava na casa deles, dos Kinomoto, e por que que tava lá no escritório junto com os outros livros do Fujitaka. Isso que é bem interessante, eu acho. Além de tudo, né, o Fujitaka, ele se casou, ele era professor, e ele conheceu a mãe da Sakura quando ela tinha 16 anos, e ele era só um professor iniciante, assim, professor assistente, e ele tinha 25 anos, e eles se casaram contra toda a família, né, da Nadeshiko. Principalmente contra a Sonome. É uma relação que foi bem complicada, né, eles viveram juntos por 11 anos, tiveram dois filhos, e a Nadeshiko era adolescente, né. E muitas pessoas na família da Nadeshiko culpam, né, o Fujitaka pela morte prematura, ou seja, ela tinha só 27 anos, né, quando morreu, da Nadeshiko, né, que, enfim, acabou passando os últimos anos da vida dela com ele. Aparentemente ela morreu de uma doença misteriosa. É, acaba adicionando só que ele era um professor de arqueologia de faculdade, entendeu? E participava de escavações de vez em quando, que apresentava teses e essas coisas. Ele é um personagem, assim, simpático, né? Que nem a Sakura. É, só que ele é mais simpático ainda. Extremamente simpático e respeitoso. Finalmente, chegou a hora de falar de um dos maiores filhos da puta que já existiu na face desse universo. O nome dele é Clo Reed. O mago Clo, ele era um mago que o pai dele era um inglês, entendeu? É, com magia ocidental. E a mãe dele era proveniente da família Li, magia oriental, ou seja, chinesa. E esse desgraçado, ele criou as cartas Clo para diferentes fins. E junto criou várias coisas. Eu só vou dizer o seguinte, sempre que você vê alguma coisa acontecendo no universo assim do Clamp, que é uma grande confusão, você tem a certeza de uma coisa, tem um dedo do Clo naquilo. Ele é merdeiro. Além disso, ele era conhecido como o mago mais poderoso do mundo. Ele criou as cartas Clo, segundo uma das suas, digamos assim, reencarnações. É, disse que ele criou as cartas Clo para poder aumentar o poder mágico da Sakura, para poder dá-las e substituí-lo como o mago mais poderoso do mundo. Só que a gente não sabe... Tira do caralho. Só queria ver a merda pegar fogo, zoar todo mundo. Exatamente. A gente não sabe qual é o verdadeiro objetivo disso, por que ele queria fazer ela sucedê-lo como a maga mais poderosa do mundo. A gente só sabe do seguinte. Ele é um mago extremamente poderoso, ele possui poderes de vidência, ele consegue ver o futuro. Ele consegue viajar pelas dimensões. Isso é só pra você ter uma ideia de como esse mago Clo é um desgraçado. Ele consegue complicar tudo que é simples. E se tem qualquer coisa que é complexa assim no campo que você não entende, pode apontar e dizer: a culpa é do Clo. ponto. Ele podia deixar uma carta, explica tudo desde o começo, prende as cartas, não cria as cartas, se mata só, filha da puta. Bom, um outro personagem que a gente tem é a professora Mizuki, né? Ela era o primeiro amor do Toy, ela era uma professora assistente também. Cara, o que que acontece com esses professores? É isso, sério, que eu ia falar. Todo mundo só fala do tarada lá, mas ninguém lembra da Mizuki que deu as pega no Toya moleque, coitado do Toya. Olha só, a Mizuki fez duas vezes indo por cima. É verdade. Ela vai atrás de garotinhos, né? Olha só. Ela vai atrás de garotinhos, que merda. Ela era do templo Tsukihime, né? E ela tem também poderes de vidência. Ela tem um pouco desse poder da essa magia da lua. Ela tinha ido pra Inglaterra, né? Por isso que ela e o Toya se separaram anteriormente. E ela veio pra Tomoeda pra ajudar Sakura a passar pelo desafio, né? Do juízo final, do julgamento, enfim. E ela tava ali para auxiliar a Sakura. Ela, junto com o Mako, são os personagens que mais enigmáticos. Você não entende nada que os caras falam, ó... Oh, eu vim aqui pra fazer alguma coisa, eu não vou te contar o que é, mas é algo importante, mas você vai saber a hora que chegar a hora. Porra, fala logo! Olha só, fica só entre nós. Eu tenho um segredo, mas eu vou te contar depois, pode deixar. Fica só entre nós isso aí. É um segredo importante que vai mudar a história do mundo, mas eu não vou te contar agora, eu te conto mais tarde. Não, é uma coisa que eu sei, eu quero te falar, mas eu não vou te falar. Mas depois eu falo. Droga, cara, tudo é assim, todo mundo é assim no Sakura, todo mundo sabe tudo. A ninguém conta porra nenhuma pra ninguém. Se as informações fossem compartilhadas, nada teria acontecido. Exatamente. Tudo seria bom. Tudo seria muito mais fácil. Por fim, a gente tem também o Erio Hiragizawa, né, o nome dele. Que na segunda parte do mangá anime, né, ele acaba se tornando o principal antagonista, né, dessa série. Só que a gente descobre depois, né, mesmo ele sendo um garotinho, na mesma idade da Sakura, na verdade ele é a reencarnação do Mago Claw. Por isso ele tem muito poder mágico, né, que ele fica causando problemas à Sakura. Além disso, ele tem dois guardiões também, né, assim como o Mago Claw teria, né? No caso, tem o representante do Sol e o representante da Lua, né? A Ruby Moon e o Spinelson. Que na dublagem foi chamado de Spinelson. Spinelson, é verdade. Spinelson, é muito legal, cara. É um nome bem legal. E ele tem cara de mal. É isso que você precisa saber. Ele é o contraponto do Kero, né? Porque enquanto o Kero adora coisas doces, ele gosta de coisas salgadas. Exatamente. Mas do Eriol também, ó. Uma coisa assim, eu não gosto. Eu já falei que eu não confio naquele Yamazaki, cara. Porque ele junto com o Eriol, eles ficam inventando mentiras, cara. Porra, pra todo mundo. Verdade. Cara, ele influencia de algum jeito o Eriol, cara. Porra. Merda. Agora, uma coisa que me deixou um pouco na dúvida quando eu tava lendo. A outra, que é a... Vocês acabaram de falar o nome dela. Ruby Moon? Ruby Moon. Ruby Moon, obrigado. A todo momento é falado pra ela que ela não é uma menina. O que que ela é? Um traveco? Eu não entendi. Toda hora ele fala... Não. Pode. Ela e o Yue, na verdade, eles não têm sexo, em teoria. Eles escolheram uma forma de se representar no mundo humano. Mas eles, em teoria, não têm sexo. Eles vão ser assexuados. Por mais uma vez, o Clamp mostra um... pensamento, assim, muito pra frentex, digamos assim. Pessoas sem sexo. Já tinham demonstrado isso com a primeira obra do grupo oficial, que era Rig Veda, ou chamado também de RG Veda. Aí o que acontece? Já tinham mostrado um ser assexuado lá, e o discurso da Nakura, assim, importa o meu sexo, me visto do jeito que eu quero. Então, uma coisa até interessante. Você vê como Cardcaptor Sakura, ele é contextualizado, até hoje. Bom, a gente, na verdade, apresentou os principais personagens, a gente ainda tem outros personagens secundários, mas que eles, assim, não é que eles não são relevantes para a história, mas eles não têm um impacto tão grande. Então, tu tem os outros colegas da Sakura, né, a Arika, a Shiharu, o Yamazaki, o professor Terada, a Naoko. Característica, obviamente, de Sakura Card Captor, justamente por ser uma Hoshoujo, é a magia, e o enfoque da magia é as cartas e os báculos, né? Toda a conjuração mágica, pelo menos feita pela Sakura, é através das cartas. Já o Shoran usa um outro tipo de magia, e o Mago Claw tem a outra magia dele, enfim. Então, sobre as cartas Claw, elas partem de uma premissa também do universo Clamp, que os nomes têm poder. Quando você nomeia alguém, por exemplo, de Sakura, você dá algum poder relativo a essa pessoa. E a mesma coisa acontece em relação às cartas Claw. Cada uma possui um nome, uma forma e um determinado poder mágico. E também tem a questão da inteligência de cada carta. Por exemplo, a carta Salta é idiota. Burra, jump, no caso. Já tem algumas outras cartas assim mais astutas. Por exemplo, a Fire, que é a carta do fogo. ou então a Hurt, que é a carta da Terra. É, e elas têm aquelas personalidades, algumas são mais agressivas, como a água, outras são pacíficas, como o vento, né? Sim. É, eles têm um pouco dessa brincadeira dos elementos influenciarem na personalidade, não tão padrão como fogo é violento e a Terra é violenta, mas eles têm essa brincadeira ainda assim, igual, por exemplo, a gente tem em Avatar. Ah, sim. Né, a personalidade é pelo elemento. Sem contar que não tem só carta elemental também, né? Tem tá falando. Cartas bem específicas. Claro. E, aliás, tem uma curiosidade. Sabe a carta do canto? Sim. Ela tem duas formas oficiais, assim, de carta. Uma veio num drama CD da Kodansha, sobre Cardcaptor Sakura, e outra é a forma que a gente vê no anime, que ela é uma carta que existe no mangá só dentro desse drama CD. Na verdade, é bom ressaltar, né? No mangá, são apenas 19 cartas. Já o anime, até porque ele tem muitos episódios, o número de cartas, ele é maior, tem muitas cartas que não existem, e até cartas que às vezes, se tu, depois tu vai olhando o anime, tu repara que elas têm efeitos muito parecidos com outras cartas que já existem, tipo, né? Tipo bolha. Bolhas, pra quê, né? Exatamente. São 52 isso. No anime. É, mas o segundo filme tem mais uma última também, são 53, então, no total. E elas foram criadas a partir da magia do Clow. A magia do Clow, como a gente falou, ela tem uma mistura das magias orientais e ocidentais. Tanto que a invocação das cartas Clow é feita por um círculo mágico que contém o sol, a lua e possui as 12 casas do Jakaz e um monte de runas para mágicas que dão força a esse círculo mágico. Isso é interessante quando é mostrado, mas infelizmente não tem aplicação prática nenhuma, assim, não faz diferença nenhuma ter a magia chinesa. É que não é uma coisa que elas exploram muito, elas não dão grandes explicações pra essas magias, né? Tu sabe que está ali. Infelizmente. Isso até talvez seja uma coisa que em Sakura, óbvio, a gente sabe que é pro público-alvo X, ela tem uma outra pegada. Mas eu senti falta de, sabe aquela coisa assim? Eles me apresentaram tanta coisa legal, mas que não foi aproveitado, que eu queria ver aquilo bem aproveitado. É tanto poder, é tanta possibilidade, é tanto nome, é tanta história existente. Aqui em Sakura me deu esse putz, eu quero mais disso, sabe? Eu quero mais das cartas, mais dos poderes. Mas isso é muito legal, porque elas criam pra você um contexto de magia muito rico, muito vasto, que os 12 volumes de Sakura não aprofundam tanto, porque a história corre bem rápido, né? Na verdade, você praticamente tem um conflito atrás do outro até o fim. E eu terminei com esse gostinho de quero mais. Falei, puxa, eu quero saber mais dessa... Qual é a relação com o chinês? Aonde que ele influencia tanto? O que essas cartas podem fazer mais? Como que elas podem ser aplicadas de outra forma? Realmente. Outra questão, né? No caso, a magia do Clow, ela vem das trevas, coisa obscura, sendo que em Sakura tudo é rosa e ela fica falando poder das trevas, né? Mas enfim... É estranho. Já a Sakura, quando ela começa a transformar a magia dela, ela vira o poder da estrela, ou seja, ela não é nem o sol, nem a lua, que é os elementos guias do Clow, né? Ela é outro elemento que é a estrela. Tudo bem que o sol é uma estrela, mas... É, enfim... pra efeitos... Não... literários, né? A gente não pode levar isso num sentido muito científico. Não dá. É magia. É magia, é mágica. É magia. É tipo pensar em Sailor Moon, que a Lua é mais poderosa que todos os outros planetas. Assim. Porra, exato. Como assim, cara? Vale reforçar, né, que as cartas, elas são regidas por um dos quatro elementos principais, né, que isso é muito comum... Até na magia oriental, que é a terra, o fogo, a água e o vento. A gente também tem uma questão que a magia ela é controlada por um báculo, por alguma uma fonte de poder, né? Ninguém usa magia sem ter um canalizador, eu poderia dizer assim, que é, no caso de Sakura Card Captors, é o báculo, né? Um báculo mágico. É, isso que eu acho interessante. Quando vira a carta Sakura, o báculo dela tem uma estrela ali na ponta, né? Mas na carta do báculo tem um bicho estranho ali, cara. O que tem a ver com o poder das trevas aqui? Aquele báculo ali, não entendo isso. Eu gosto que em Holic a Yuko comenta, não, porque o Clow, ele fez esse báculo dessa forma pensando na menina bonitinha, fofinha, né? Já ativado o poder das trevas, mostre seus verdadeiros poderes sobre nós e ofereça-os à valente Sakura que aceitou esta missão. Liberte-se! A gente tem muitos elementos, a própria que nem a gente mencionou, né? A magia do Shouran é um pouco diferente, ele tem muito elemento da magia chinesa, ele usa aqueles... Ofudá. Isso. Os Ofudás, eles contêm alguns dizeres, e a partir deles, o Shouran consegue invocar diferentes magias. Ele consegue invocar quatro magias, pelo que foram mostradas em Cardcaptor Sakura. Ele consegue invocar as Pedras de Vento, que é o Fuka Shourai, também chamado de Flor do Vento, ainda não é válido. Ele consegue invocar a principal magia dele de ataque ofensiva, que é o Raitei Shourai, ou então Deus do Trovão, ele consegue invocar o deus do fogo, que é o Kashin. Kashin Shourai é outra magia ofensiva que ele tem, que ele usa, que é a segunda mais usada. E ele tem, por fim, uma magia que ele usou só uma vez, que foi o Sui Ryu, o dragão da água, que é um vórtex de água que envolve toda a área. É, os quatro elementos de novo, né? E o Shouran, ele usa a espada, eu acho, como esse canalizador de energia, de magia, né? No anime, é mostrado que ele usa esse canalizador o tempo todo, mas ele não necessariamente precisa usar a espada pra usar magia. Tanto é que no primeiro episódio que ele aparece, no episódio 8, ele sobe numa grade e ele arremessa um amuleto pegando fogo em cima do Toya. Ah, é verdade, então, verdade. Então ele não necessariamente precisa invocar a espada pra utilizar essa magia. E é legal porque até você tinha comentado, eu não tinha reparado, agora eu fiz essa ligação, a magia dele é muito parecida, por exemplo, que a família do Taoren, do Shaman King, usa, que eles também são chineses. Sim, eles usam selos pra manipular os Qianxis. Agora, acho que a gente vai falar sobre uma parte. Se você tem pretensão de ler o mangá e não quer saber... Porque existe muita diferença entre o final do anime e o final do mangá. Se você só viu o anime, mas tem pretensão de ler o mangá e não quer pegar spoiler, eu acho que é uma boa hora parar por aqui, porque a gente vai abordar algumas coisas do final da história, algumas coisas, assim, que envolvem mais até esse universo mais amplo da Clamp. Acho que uma das principais diferenças, né, pra começar, é até a questão de alguns personagens, como a Mei Lin, que é a prima do Shouran no anime, ela não existe no mangá, né, ela não existe. Da mesma forma, o número de cartas também que foi ampliado para o anime. Porém, a maior diferença é o final da história. É, essa é o que afeta mais diretamente, né, a história. Sim, porque a história no anime, ela foi deixada como... Foi um gecko ending, ou seja, um final alternativo, que terminou meio que um cliffhanger. Deu margem pra continuar a história. Gancho. O famoso gancho. Esse gancho foi aproveitado pra fazer o segundo filme de Cardcaptor Sakura. Que é muito bom, por sinal. É muito bom. A animação é fantástica. Até hoje, quem olha não diz que é daquela época. Verdade. Além da Mei Lin, tem aqueles personagens fillers que não existem no mangá. Tem o mordomo do Shouran. Shouran, no mangá, ele reside sozinho. Ele não tem o mordomo, que é o Wei. É, ele cozinha, ele lava, ele passa. Isso não faz o menor sentido. Ele veio de Hong Kong, outro país, pra Tomoeda sozinho, absolutamente sozinho, com 10 anos, gente. Não, que pais? Quem são os pais dessa criança que abandonaram ele? Acho que não queriam ele, em casa chutaram ele, né? A gente não sabe, né? É até curioso que outro personagem que foi dublado pelo Fábio Lucindo, que é o Ash, ele também sai pra viajar pelo mundo com 10 anos. Verdade. Saiu aí pelo mundo. Qual das aventuras a mãe dele pega o professor Alta Carvalho? Que feio. Eu com 10 anos eu tava mais preocupado em brincar com os bonecos, entendeu? Claro. Tava preocupado em capturar Pokémon. Aliás, eu tava preocupado em capturar Pokémon, mas meu Game Boy, cara. Mas dentro de casa, embaixo da minha coberta, com meu Todd. Pois é, tomando meu Toddinho, comendo meu passatempo. Ah, pô. Exato. Mas assim, o mangá, né, a gente tem que ressaltar como foi o final, já foi um final um pouquinho mais fechado, embora tenha tido um pequeno detalhe que muitos fãs chamam atenção até hoje, que até a Fê bateu muito nessa tecla, que foi o fato do Shouran ter tido que voltar pra Hong Kong por algum motivo. Um motivo muito secreto e eu quero saber qual que é o motivo. Sim, e o motivo era tal, era de tal importância que ele não pôde voltar para o Japão durante alguns anos, teve que ficar falando com a Sakura por telefone, por carta. Na época não tinha e-mail, né? Eu tô falando, ele tava prometido pra uma menina chinesa, ele foi obrigado a casar, aí ele teve que ficar um tempo casado pra depois se separar e voltar. Gente, tinha 10 anos. Como assim? Será que é mesmo? Cara. Mas eu acho que assim, o que é realmente importante, diferente, é a questão do Aerial e, agora sim, vamos falar do Fujitaka, do pai da Sakura. Isso. Cara, quando eu li, eu tomei um susto, porque isso não tava na minha cabeça. Porque o que acontece? O Mago Clow, ele era o mago mais poderoso e blá blá blá, foda, whatever. Não sei quem eram os outros competidores, mas enfim, ele era. Pelo menos era o que ele dizia. Pra mim era um baita do fanfarrão. Mas tudo bem. E o que que acontece? Ele achava que esse fator deles ter tanto poder era um peso. E ele, como tinha essa questão de prever o futuro e de ter várias visões, ele sabia que ele ia morrer em breve e que ele reencarnaria. Então, antes dele morrer, ele tentou fazer uma magia onde ele conseguisse separar o poder dele em dois e ele ia reencarnar em duas pessoas diferentes. Só que ele não conseguiu exatamente cumprir essa magia e ele separou a alma dele em dois, só que o poder e as lembranças ficaram todas no corpo do Ariel. E o Fujitaka, que é o pai da Sakura, ficou com a outra metade da alma do Mago Clow. Até depois, quando tu analisa a característica, né, a imagem, o traço do pai da Sakura e do Mago Clow, é bem parecido mesmo o rosto, assim, a forma entre eles. E é isso, e daí no final de Cardcaptor Sakura, o que o Mago Clow, ou seja, o que, que o Ariel queria que a Sakura fizesse é que ela ficasse tão poderosa que conseguisse cumprir essa magia, né? Ela conseguisse separar o poder do Ariel e o resto fosse transferido pro pai da Sakura. Uhum. Realmente, pra mim foi um susto, porque é óbvio que na minha infância não tinha isso, porque eu assisti o anime. Aí ela começa a falar pra você, pô, mas ele é tão parecido com meu pai. Aí você, eu já velho de guerra, que já conheço essas figuras de linguagem, eu falei, cara, não é possível. Não. Pode ser que não pode ser, não faz sentido. Como assim, cara? Ele vai ser a metade do filho da puta? Não pode ser, cara. Ele tá aí fazendo de bonzinho. Pois é, ele é um meio filho da puta. É, exatamente. Aí, caraca, eu fiquei nessa. Aí no final a explicação é até muito boa. Na verdade, ela foi bem escrita, né? Bem feita. Até desde a motivação pra ele se separar, que é a questão dele do poder ser uma maldição, até o porquê que ela tem o mesmo sentimento pelo pai, porque o pai é daquele jeito. E até a resolução da divisão dos poderes é bem bonito. É, na verdade, faz muito sentido, né? Ele ser a reencarnação do Mago Clow também. Porque pelo menos ele justifica, né? Porque a Sakura e o Toya, realmente, eles têm habilidades mágicas, né? Por que que o livro tava lá, né? Sim. Também. Porque o Fujitaka, ele tem essa carisma que também desperta no Yukito, né? Pra Sakura, né? Fala assim, ah, por causa da magia mesmo, né? Que eles conseguem possuir. E tem uma coisa até, é meio deprimente, eu particularmente acho, né? Que o Fujitaka, ele é tão apaixonado pela esposa, no final, quando ele recebe os poderes, né? Da metade do Mago Clow, ele consegue ver a esposa falecida, né? O espírito. E ele vai viver nessa relação. É realmente todo tipo de amor. Ele vai viver ele e o espírito. Sim. Né? É. Todo tipo de amor. É um final bonito, eu acho. Porque ele realmente, você tem essa questão dele realmente amou muito ela, né? E só ela, e ele ainda fica muito triste com a morte dela, você vê as citações, quando ele conta as histórias. É, e sendo que ele se força a colocar um sorriso no rosto, ele prometeu a ela que não ia chorar e nem nada. Isso, exatamente. E no final, quando ele tem essa possibilidade de se reencontrar com ela, é muito bonito. Eu acho que é uma conclusão muito legal, assim. Com certeza. É, que no anime não tem nada disso. Ah, que pena. É, Sakura como obra, assim, como obra só, o mangá, ele é muito bonito. É uma obra extremamente fechada, entendeu? E como eu disse, eu particularmente acho o final do mangá melhor do que o final do anime. Ele é realmente mais fechado. Ele tem uma história mais bem desenvolvida, né? Sim. É, ele é mais coerente. Acho que por fim a gente ainda vai fazer um comentário, né? A gente disse que Sakura Card Captors, aliás, a Clamp, ela tem uma visão, assim, muito moderna das coisas. Tu pega, Sakura saiu na década de 90, mas eles já falavam de temas que estão começando a ser melhores aceitos hoje, né? Algumas coisas que são consideradas tabus, como relações homossexuais, né? Que é o Yukito e o Toya, ou a Tomoyo e apaixonada pela Sakura. Então são coisas que geraram polêmica. Tu tem aquela coisa do pai da Sakura e da mãe da Sakura, né? Que ela era uma adolescente e ele era um professor. Agora, pra mim, o único realmente problema da série é a relação entre a Rika, uma criança de 10 anos, e o professor Terada, que é um adulto, né? No anime, a impressão que passa é que é só um amor não correspondido, né? Um amor platônico. A Rika gosta do professor, que é comum. Criancinhas serem apaixonadas pelo professor. Mas no mangá, a gente percebe que esse relacionamento, ele é correspondido, esse amor é correspondido, a ponto deles ficarem noivos, é. O que é um absurdo, eu particularmente acho um absurdo. Passa um pouquinho do limite aceitável, né? Então, é aquela coisa, é absurdo para aquilo que a gente considera dentro da nossa concepção cultural moderna, vamos colocar assim. É. Porque a gente sabe, a gente consegue perceber que, na verdade, o que a Clamp tá querendo te dizer é que, realmente, um amor, ele é um sentimento que ele independe de qualquer coisa. Ele independe de forma física, de sexo, de gênero, de forma espiritual, de forma física. É isso que eles tentam te mostrar com Sakura, né? Então, tanto que você vê que o amor entre o professor e a Rika é um amor extremamente puro e, assim, realmente no sentido da palavra. É um amor, eles se amam, não acontece nada. Eles, é aquela coisa, troca um anel de compromisso, sim. Ela dá um bichinho de pelúcia pra ele, ele fica ruborizado quando vê ela. É realmente o amor no seu sentido mais puro, mais simples e mais belo, entendeu? Eu acho que é o amor. Para uma sociedade ocidental contemporânea, o que acontece? A gente vê, assim, pô, eles pegaram uma relação de pedofilia e colocaram muito purpurina e glitter. Mas, de novo, a gente tá falando de culturas diferentes. A gente tem algumas culturas onde, antigamente, garotas de 8, 9 anos já ficavam noivas. Por exemplo, Índia. O cara tinha um dinheiro, tinha um dote, ele dava pra família da garota e comprava essa garota pra ele. Não, mas na nossa cultura ocidental, antigamente, era assim também, né? Eu também não sei se o Clamp botou essa relação do jeito como colocou, com uma maneira de denúncia pra ver, olha, isso aqui é uma situação contemporânea, acontece. Que de fato acontece. O caso de abusos de menores existe em qualquer parte do mundo, entendeu? Infelizmente, é uma realidade muito triste. Eu acho que, assim, eu não gosto muito de intervir na forma como as pessoas amam, não curto mesmo. Acho que cada um tem que amar, tem que ser feliz. Mas, pra esse caso, assim, de menor e incapaz, eu já abro uma ressalva, porque é uma criança realmente que não sabe o que tá fazendo, entendeu? Mas aí, ô Choran, a gente não tá falando, aí você já tá indo, talvez, pra um lado, que é o lado que, infelizmente, a gente acaba levando, que seria o lado de um relacionamento sexual. É. Coisa que a Clamp não mostrou. Na verdade, o que ela tá falando é que duas pessoas, independente da idade, podem nutrir o sentimento de amor uma pela outra. Isso aí é de fato. O amor não é o amor romântico ou o amor sexual, é o amor puro. Sim, isso aí de fato. A Clamp até tem uma característica dos relacionamentos delas, que talvez todos os romances que elas mostram, eles são muito, como é que eu posso dizer assim, até... Não, nem é idealizado, mas eles estão assim, são até muito puritanos, né? O máximo que tu tem é um abraço. É, no Clamp não tem beijo. Tem poucos beijos, na verdade. É porque o beijo, infelizmente, ele acaba, apesar de ser a manifestação mais comum e aceita, ela já, às vezes, a gente acaba entrando no sentido realmente do amor mais pro sexual, ou esse amor carnal. O amor em Sakura, ele é até mais do que o amor romântico, porque a Sakura tem um amor muito grande pelos amigos dela, pelo Kero, pelo Yui, pela Tomoyo, entendeu? Que é um sentimento de amor, pelo irmão, pelo pai. É que a gente, quando a gente fala de amor, a gente acaba pensando nessa ideia do romance mesmo, do casal, isso é do relacionamento. Quando o amor, ele é mais abrangente. A gente limita muito a forma de amor pra forma também familiar. A gente pensa assim, olha, existe um amor de romance e um amor familiar. Tanto que existe também um amor de amizade. Claro. O que o Cabeça tá falando, que eles têm esse amor puro, sim, tem um amor de amizade, tem um amor de familiar, mas quando a gente tá falando da Rika e do professor Terada, a gente tá falando sim de amor romântico. Claro, claro, eles são um casal romântico, mas eles não vão, pelo menos a Clamp tenta ou mostra pra você, que não é o amor carnal, não é o amor sexual. Não é isso que faz um se atrair pelo outro. É realmente o sentimento de amor romântico puro. Entre pessoas, independente da idade, sexo ou o que seja. Seja aluno e professor, seja um amigo e um amigo, entendeu? Esse amor romântico. Não, essa é realmente a proposta da Clamp. Tanto que eu li em algum lugar que uma delas, não lembro quem, ela falou, por exemplo, o motivo pelo qual a Tomoe e a Sakura não ficaram juntas não era porque as duas eram garotas, e sim porque a Sakura era apaixonada por outra pessoa. Sim. Mas ela poderia recorrer responder esse amor, sim. Exato. Agora, uma coisa que eu percebo, pelo menos em Sakura Card Captors, as crianças todas estão na faixa dos 10 anos. Eu lembro que eu, com 10 anos, eu estava brincando na rua, claro, que nem uma retardada. As crianças da Clamp são muito maduras, muito mais maduras do isso, que sim, a idade de fato é, não, sabe? Sim. Tanto que isso é uma coisa que a própria Sakura ressalta muito sobre a Rika, que ela é muito madura pra alguém da idade dela. Ela é uma madura, decidida. Só que ela continua sendo uma criança, gente. Não, mas talvez seja isso que suaviza um pouco a situação, porque como ela é mais madura, né, pensamento, talvez ela não seja tão facilmente enganada pelo Terada, né, como se fosse uma criancinha simples, de 10 anos. Mas, na verdade, eu acho todas as crianças de 10 anos ali, elas são mais maduras. Por exemplo, eu já botaria, se eu fosse escolher uma faixa etária pra eles, eu diria que eles parecem mais terem 12, 13 anos do que 10. Porque com 12, 13 anos, tu já começa a ter realmente um pensamento mais romântico da vida, a ter o amorzinho, a ter o negócio. Enquanto com 10 anos, isso, assim... É, não é o usual, realmente não é o que ocorre. É. Mas agora, por exemplo, a gente pega pela maturidade de outros alunos. Eu diria que ele já tem mais idade. Por exemplo, o próprio Shaoran, no mangá ele veio sozinho e ficou se cuidando no Japão. Sim. Cara, um garoto de 10 anos se cuidando sozinho num país estrangeiro. Pô, é muito bizarro. Cuidando de burocracia, papelada, meu Deus do céu. Eu imagino que a Clamp errou na hora de botar a idade delas. Eu acho que elas, tipo, eu vou fazer crianças de 10 anos, mas na hora de construir a personalidade, elas construíram personalidade de adolescente já, assim, de 13, 14 anos. Sim. E não de 10. Eu também concordo. Ah, claro. Bom, pelo menos no anime botaram aquele mordomo, né, pro Chorão. Pelo menos justifica alguma coisa. É, já ajuda, entendeu? Acho que falou bastante sobre Sakura Card Captors, que particularmente pra mim é um anime de infância. Eu lembro que enquanto eu deixava gravando Dragon Ball, logo em seguida passava Sakura e eu assistia os dois. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. O Frieza destruindo o planeta, já Sakura fazendo ai ai ai pro Yuki. Bom, pra mim Sakura é... Ele entra nessa categoria de animes de infância, já era um pouquinho, vai. Eu já tava com uns 10 anos, então já era uma segunda geração, eu acho que de desenho, anime que eu acompanhava. Eu lembro até hoje, eu tinha comprado aquela revista Ultra Jovem. Sim. Na quinta série, tinha uma capa que era Sakura. Sabe quando tu passa por cima e tu destrói a revista? Ai. Eu fiz isso, mas ficou bonito o desenho, a professora elogiou. Ela achou que eu fiz o desenho de fato, mas não foi, é mentira, eu enganei. Olha, já não... Ela expôs o meu desenho na feira do livro, mas enfim, é isso aí que importa. Ah, pelo histórico de não estudo da feira, cara, qual o problema disso? Ela colou, então... ela tirou nota, ela tirou um 10 com o desenho da Sakura. Caraca. Eu pintei, eu tive o trabalho de colorir o desenho. Mas isso, assim, tipo, mostra pra mim, pelo menos Sakura sempre foi bem importante, assim, é um desenho que eu acompanhava. E, cara, Sakura é obra de infância mesmo, e eu acho que mesmo depois, hoje mais velha, a gente lê e a gente descobre outras coisas em Sakura, tanto que a gente tem outras discussões. É uma obra que se mantém atual, ela inovou em algumas coisas, é um bom mahou shoujo, uma boa história, e que abriu um leque pra um universo mais amplo da Clamp, né? Isso que é bacana de se pensar que também. Que a gente possa, assim, pra até ganhar um remakezinho, de repente seguindo mais a linha do mangá, de repente seria interessante. Bom, eu continuo na mesma linha da Fer, que realmente Sakura pra mim é uma obra de infância, ela tem esse gostinho de infância, eu acompanhei quando eu era moleque, eu era até mais novo do que a Fer, e quando eu reli, eu vi por outros olhos. Quando eu era criança, o que me marca quando eu lembro da criança é realmente um pouco dessa questão da magia, das lutas, dos combates, dos Chorans, e quando eu reli, na verdade, eu reparei que o foco, ao contrário talvez do enfoque a animação dava, por eu ser criança o meu enfoque, o Sakura mangá, hoje pra mim ele é muito mais sentimento, ele é muito mais mostrar essa relação entre as pessoas, mostrar o sentimento, mostrar a motivação. Você vê a Sakura vencendo, na verdade, os desafios pelos sentimentos dela, pra ela ser uma pessoa boa, uma pessoa pura. Tem coisas ali que realmente são de você parar e ter que respirar. Eu acho que o capítulo que mostra o voo da Sakura a primeira vez, aquilo é muito lindo, aquilo é muito bonito, entendeu? Toda a construção que ele faz é um capítulo que ele não avança em nada pra história, se você for pensar. Ele é, tudo bem, tem uma carta ali, não sei o que, mas não tem, assim, ele não é relevante pro plot central, mas é um capítulo tão bonito, é uma solução tão bonita de construção de personagem, de background de personagem, que realmente você vê o cuidado com que foi feito e a intenção que elas tinham em trazer essa obra. Então eu acho que vale ser revisto. Você que tem esse toque nostálgico como a gente, provavelmente, você que tá escutando, talvez só tenha visto, ou leu um mangá antigo, ou comprou um novo e nem leu, comprou porque é Sakura, relê, vê de novo, porque com esse novo olhar, ele tem um gosto diferente, tem um... um valor diferente que não desmerece o antigo, mas ele só traz novas coisas tão boas quanto eram os antigos. Então, assim, vale a pena você revisitar esse universo de Sakura. Pra mim, Kakashi Sakura praticamente definiu muitas coisas, assim, na minha vida enquanto um cara que mexe com internet. Por exemplo, meu nick, eu uso ele, porra, desde um pouco antes de Kakashi Sakura chegar ao Brasil, tanto em mangá quanto em anime. Até hoje eu uso o Shaoran como nick, vou continuar usando, porque já virou meio que uma assinatura minha, né, sem querer. E, pra mim, Sakura continua sendo uma das melhores séries que eu já vi. Eu me sinto muito bem de estar trabalhando com Sakura, sei como é que é o peso da responsabilidade de estar fazendo coisas relativas a Sakura, seja legendando um anime, ou seja editando algum mangá, ou qualquer material relativo a essa série. Eu tenho noção da importância que isso tem, tanto pra mim quanto pra outros fãs. Então eu busco fazer isso da melhor forma possível. É tamanha importância dessa obra pra mim. Tanto que às vezes eu fico até com medo de mexer e fazer alguma besteira, alguma cagada grande. Fora isso, cara, é uma obra que eu sempre vou admirar. Porque ela é muito complexa, porque ela é muito completa. E porque ela não realmente não deixa muita ponta solta. Ela é uma obra que, por si só, ela é completa. Eu não tenho como definir muitos mangás que sejam melhores que Kakashi Sakura pra mim. Bom, queria falar assim que Sakura é uma animação muito boa, muito traz muitos sentimentos também para mim, né? Assim, quando eu comecei a ver esse anime, né, de Sakura, foi apresentado a ele, eu vi na Cartoon Network também, que foi o primeiro lugar que começou a transmitir. E assim, a Cartoon, ela foi uma coisa muito importante para trazer animes numa época muito legal, na época de 2000, por ali, né? A gente sabe que na televisão brasileira a gente teve a grande época de animes da Manchete, que ela morreu em 99, junto com um canal, mas assim, a Cartoon trouxe muitas coisas legais. Então, ela já trouxe o Dragon Ball Z, né, que era muito famosíssimo no mundo. Ela trouxe também o Pokémon, né, que também era um disparo de coisas boas. E veio junto também, esse Sakura veio junto com Sailor Moon R, né. E assim, Sailor Moon já tinha passado na Manchete, o pessoal conhecia a história, e é famosíssimo também, né, com um Hoshoujo. E aí trouxe esse anime, que na época era desconhecido, né, pra uma galera, né. Assim, não tinha uma época assim de internet muito boa pra ficar baixando, pra conhecendo de animes, né. Então, os animes as pessoas conheciam por meio de TV mesmo, assim, né? Mangás tinha quase nada também. Acho que nem tinha mangá, na verdade, quando chegou. Talvez tinha um início lá de Dragon Ball, Cavaleiros, Pela Conrad, uma coisinha simples, né? Mas assim, então veio o mangá ou anime de Sakura, né? E a única coisa que falavam, olha, é da Clamp. Opa, pessoas que conheciam Clamp conheciam da época de Rei Art, então logicamente havia toda aquela expectativa. Caramba, de Rei Art? Caramba, nossa, que legal, eu vou querer ver. Mas a grande maioria fala assim, tá, é desse estúdio. Tá, mas eu não conheço esse estúdio. Então, o que eu posso esperar dele? E quando você vê uma qualidade excelente acima na média do que você tinha ali, né? De gráficos, de imagens, de fofura, ternura, né? E as relações interpessoais que tinha em todo mundo, além, logicamente, de avançar alguns pontos, né? Não ficar ponto nessa vanguarda, né? De relações que tinham, né? Então ele avançava de garotinhas pequenininhas, simples, mas com mais maturidade, né? E assim, logicamente, tem um carisma maior para as crianças, né? Porque é uma pessoa que, assim, ah, eu quero fazer igual ela, olha que legal, essas aventuras, ou ter esses amigos, né? Mas para uma pessoa que tem adulto também, já viu esse negócio, você fala assim, cara, que coisa boa, coisa bem feita, eu quero saber mais. E por que que não vem mais, né? E aí vinha novas temporadas, e eu aguardava. Acabou essa temporada. Ah, não, droga, tem que esperar. Aí vem um outro. Que beleza, que foda, mais uma coisa. E quando vi os filmes, então, puta, que filme muito bom, o segundo filme sensacional, e terminou daquela forma bonita, fantástica, mensagem legal, e o mangá não tinha no Brasil, né, quando chegou o mangá, então, não foi à toa que escolheram trazer o Sakura um dos primeiros, né, por causa desse sucesso retumbante desse anime, né. E você fica nesse sentimento maravilhoso, né, cara, que legal, uma história muito boa, com mensagem muito boa, bem feito pela Clamp, que também é um estúdio muito que eu gosto pra caramba das obras dela, né, e realmente, cara, é marcante, e não à toa que ela é influencia muito para as obras posteriores também da Clamp, né? Como o Tsubasa e o Holic. Mas é isso. Sakura é uma história que você tem que ser vista, revista, relembrada, sempre. Eu gostava muito de Clamp. Eu adoro ainda Sakura. E eu adorava as coisas que eu vi ali, né? Bom, gente, acho que é isso. Sakura Card Captors, acho que marcou realmente bastante a nossa infância. Que nem a gente falou, vale a pena ser revisto, reassistido, relido, enfim. Agradeço ao Choran, né, que veio lá da Clamp Project. Então, nós somos o encontro de todos os sonhos. A gente vem sendo o site de Clamp desde a época de Tsubasa com o Tsubasa Project. Se vocês quiserem conferir qualquer trabalho do Clamp, só ir lá, www.clampproject.net. Ou então, clica na barrinha na lateral do site, tem ali o banner. Vai ter também link na postagem. É isso, gente. Um abraço. Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau. Falou. bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Bom, estamos aqui com o Fern. E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, voltando agora, finalmente, de gravação. É, nossa, cansativo, mas tamo aí. Mudou também, agora tá ótimo. Pra quem não conhece o nosso site, nosso endereço é o www.projetoxpodcast.com.br. E pra quem quiser mandar e-mail, manda pra contato@projetoxpodcast.com.br. Isso mesmo, pra quem quiser entrar em contato com a gente via Facebook, é facebook.com/projetoxpodcast. E quem quiser nos seguir no Twitter é @projetoxpodcast. Exatamente. Bom, o único recadinho aqui pra gente dar é que saiu uma coluna do Tenchi, né? O Cinema dos Brothers, The Cabin in the Woods. Bom, lá, galera, falando sobre esse filme assim, meio bizarro, meio interessante, meio de terror. Meu Deus do céu. Isso, mas é muito bom. Pois é, então vão lá, clica no link aí e leiam isso, beleza? E confiram. Ok. Isso aí. Começar agora então com os e-mails. Olha aí que beleza. O primeiro e-mail é do Black Star. Yo, ultimamente eu ando meio sem tempo e só agora eu consegui pôr os casts em dia. Aí ele já começa falando assim: bom, Chaves é boa parte da minha infância e pra mim ele nunca perde a graça. Eu até assisto de vez em quando na Netflix, mas eu ainda prefiro o Chespirito. Eu lembro que teve uma época que todos os dias eu brigava com meu irmão pela TV, pois eu gostava de Chaves e ele de Malhação. E os dois programas passavam no mesmo horário. Eita! Aí complica pra ele. É, tinha que decidir, assim, né? O que que era, né? Ou brigar com o irmão. Mas Chaves é melhor. Qualquer coisa. Whatever. É, eu não posso falar porque... Não. Não vou dar minha opinião quanto a Chaves. Deixa pra lá. Bom, nunca gostei de futebol e sempre senti vontade de dar um soco na cara de quem gosta. Qual é, cara? Também tinha um grande preconceito com animes de esporte. Aí depois que eu vi a Ishii de 21, eu perdi esse preconceito. Resolvi procurar por outros animes de esporte. Foi então que eu conheci o Giant Killing. Puta, ótimo anime, viu? E de início eu não queria ver, já que era um anime sobre futebol. Aí depois eu comecei a ficar curioso pra ver como era um anime de futebol. E esse foi um dos melhores animes que eu já vi. Cara, é o melhor anime de futebol mesmo, na boa, viu? Aí ele fala assim, depois dele vi Ariano Kishi e esses foram os únicos animes de futebol que eu vi. Eles não me fizeram gostar de futebol, mas pelo menos perdi o preconceito. De vez em quando, raramente eu assisto algum jogo. Aí ele fala finalmente aqui sobre Lego, já não tenho muito o que falar, pois só joguei o primeiro Lego Star Wars. Depois de ouvir o cast, fiquei com vontade de jogar o Senhor dos Anéis e o Batman. Olha aí, e assim que tiver tempo, com certeza eu jogarei. Ah, cara, o Lego Star Wars acho que é muito bom, né, Wolfer? Todos os jogos da Lego são muito engraçados, assim, né? Vale a pena comprar. Mesmo que saia um por ano, vale a pena. Ah, mas sai com aquela qualidade, né? Não, assim, é uma coisa muito boa. Que nem um que eu recomendo muito é o Lego Senhor dos Anéis. Esse é de tirar o chapéu. Oh, esse tem dublagem, né, cara? Sim. Aí, bom. Olha aí, que maravilha. Aí, finalmente, pra finalizar, vamos para as dicas, né? Que eu acredito que o cast 95 será sobre o Sakura Card Captors. Olha aí, cara. Acertou. Aê, palminhas. Tá bom, hein? Aí, semana que vem eu volto pra falar sobre os cast 92, 93, 94. Por hoje é isso. Continue com um bom trabalho. E agradecimentos aí ao Black Star, cara. Que beleza. Que bom que você gostou de alguns podcasts, né? Isso. E que bom que você acertou sobre o Sakura também. É, medo do próximo e-mail dele, né? Que vai falar sobre 3 casts. Ah, vamos ver o que ele vai falar, é, né? Enfim, abraços. Ok, continuando, nós temos o e-mail do Daniel. Isso mesmo, Daniel. Sim, o Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Isso, olá. Sou Daniel, 30 anos, São Vicente, São Paulo. Adorei o cast. Muito obrigado. Continue ouvindo, você vai gostar muito mais dos próximos. Que bom, hein? Pra mim, sempre será bolacha, mexerica e mandioca. É isso aí, caramba. Aí, tá com nós aí. Tá certo ele. Tá com o pessoal legal. Como minha esposa cearense, ela chama mandioca de macaxeira e o peixe que eu conheço como manjubinha, ela chama de piabinha. Cara, eu nem sei o que é manjubinha nem piabinha, cara. Eu muito menos, mas vamos fingir que a gente conhece. Aqui na Baixada Santista, o pão francês é chamado de média. E em São Paulo, média é o pão francês com café com leite. What? Não, a média sim é o café com leite, né? Com metade café, metade de leite. Tem mais café que o pingado, né? Mas acho que ele confundiu. Eu não sei se ele confundiu ou não, se eu vi em outro lugar, né? Porque a média pra mim é sempre o café com leite. Aí o pão francês na chapa é o pão na chapa, né? É o pão na chapa. Então. É o que eu conheço também. Ele disse lá, fico por aqui. E quantas dicas? Câmera, patins e cerejeira. Só consigo pensar em Sakura Card Captors. Isso aí. Parabéns. Mais um que acertou aí, né? Com certeza, né? Em Sakura, Tomoyo vive com uma câmera. A personagem do título vive andando de patins. Cerejeira é o nome da protagonista em japonês, Sakura. Pois é. Isso é muito bem analisado. Ele entendeu as dicas. Aí que tá. O próximo e-mail é do Biel Afi. Caramba, como não acertaram a dica da semana passada? Estava fácil demais. Só não mandei o e-mail porque estava com preguiça e achei que já tinha passado o dia de mandar. Por falar nisso, quando é que vocês gravam a caixa de entrada? Então, a caixa de entrada geralmente a gente grava no domingo, mas a gente pode também gravar ele no sábado, bem de noite. Por isso, minha recomendação, se você vai mandar e-mail, manda ele no sábado de noite. Tá bom, cara? Manda gravado até, no máximo, sei lá, umas 10 horas, talvez. Porque depois disso a gente não garante, né, quando a gente vai gravar ele. É, nunca sabe o que vai acontecer. Pois é. Aí ele fala assim do podcast de regionalismo, ele fala assim, minha lista de possíveis temas eram gírias locais, diferenças nas regiões brasileiras, tipo linguísticos. Não era exatamente o título, mas chegou mais perto que os outros, né? Realmente, viu? É. Aí ele fala assim, gostei bastante do modo que vocês fizeram o podcast, chamando pessoas de diferentes regiões para representá-los. É muito melhor quando alguém fala mal do lugar que vive. Pois fala a verdade, não era essa frescura de que no Nordeste não tem água. Cara, quem fala isso é aqueles moleques frescos de apartamento que só usaram mertiolate que não arde. Olha aí, cabeça. Olha aí, é pra você, cara, essa aí. Não sabe nada da vida. Tô zoando, cara. Ah, é. Aí ele fala assim, eu sou de São Paulo, mas faz 4 anos que vivo no Ceará. Quando estava perto de se mudar pra cá, minha mãe sempre me avisava para não rir do modo que eles falam. Por exemplo, a rudeia é dar a volta. Polis é lapiseira. Xilito, salgadinho. E até hoje não me acostumei com a forma deles falarem. Nem eles comigo, né? Pois nunca perdi a mania de puxar o R. Tipo assim, porta, portão, porteira. É, eu que falo porta, eu que vim do interior. Eu gosto de falar porta também. Qual o problema de falar porta? É, o pessoal do Rio de Janeiro acha engraçado. Eles ficam pedindo, ah, fala porta, fala não sei o quê. Fala porta, né? Não sei como se fala. Aí assim, e sobre a dica? Caralho! Ele escreveu isso mesmo, galera. Sim. Essa cura Card Captors. Gosto muito quando vocês falam da Clamp e as participações do Kuroko e o Chorão são realmente muito boas, né? E PS, depois que eu vi o podcast de Chaves, sempre associava o Mugi com o Kiko. Por que será, né, caramba? E depois de ver a cobertura que fizeram do Anime Friends, tive certeza disso, só que uma versão adulta. Ai, brinques dele. É que vocês sempre falam que ele é mimadinho e rico. Tchau e bom trabalho. Não, não é só que ele é mimadinho e rico, ele tem uma cara feia também, cara, com os amigos. É, caramba. Concordo, fazer o quê? Brincadeira, um pouquinho, cara. Enfim, né, Obioff, agradecimentos também pelo teu e-mail. Isso aí. Beleza? Vamos lá para o próximo e-mail agora do Antônio C. Pereira, 27 anos, graduado em letras. Olha só, um colega de profissão. Também sou graduado em letras, cara. Olha aí, que bom, hein? Bater um papo aí. Que bom, hein? Juiz de Fora, Minas Gerais. Carioca do Brejo. Isso seria seu apelido? Não, mas ele tem a alma carioca, né? Aí que tá. É. Então vamos lá, pro e-mail. Olá, pessoal do PXP. Poderia escrever um bocado sobre o assunto, mas vou tentar ser bem reduzido em tudo que falarei, para ajudar na leitura e não monopolizar o caixa de entrada deste cast. Ó, já começou assim, todo polido, né? Todo culto. Que bom, hein? É. Imagine um lugar onde o clima é aleatório, com 3 possibilidades distintas de variação. Pois é assim, Juiz de Fora. Pode estar um calor de 33 graus às 11 da manhã e às 4 da tarde estar chovendo. Se você não levou um guarda-chuva, ou estar 11 graus se não levou um casaco frio. É aquela coisa, né? A mãe fala, menino, leva o guarda-chuva, vai chover. Leva a blusa, vai esfriar. Ela falou, se você não levou, vai acontecer aquilo. É a mesma coisa que o Juiz de Fora. Ah, é sempre assim, cara. Juiz de Fora é uma grande mãezona, essa é a verdade. Que triste. Ok, então vamos lá. Como tem muitos estudantes vindos de outras regiões do Brasil, às vezes passamos por caipiras por ter uma roupa de frio em braço e uma capa de chuva no outro. Até chover ou fazer frio, dependendo da rolagem de dados. Cara, é tudo uma questão de probabilidade. Mas São Paulo não é muito diferente, não. Você sai de manhã, tá calor. Na hora do almoço tá chovendo e à tarde tá ventando pra caramba. É bem triste isso. Ou seja, todo juiz forano tem muitos skill points em meteorologia. Muito bom, muito útil. A culinária aqui é o terror dos vegetarianos, pois 80% dos pratos típicos levam carne de porco ou um derivado, como gordura e pele. Ainda temos receitas que levam um dedinho de pinga pra deixar tudo melhor, como a leitoa a pururuca. É, você come e já sai meio feliz já, né? Leitoa pururuca, cara. E com a pinguinha. Que bom. Que coisa boa, viu? Meu Deus. Sim, muito boa. Com relação às rivalidades regionais, não nos damos bem com o pessoal de Belzonte, né? Pra quem não sabe, Belo Horizonte. Ah, local apelidado carinhosamente de Roça Grande. Caramba, hein? E eles nos chamam de Ariocas do Brejo, pois leva-se 2 horas para chegar daqui no Rio e 6 horas daqui até BH. Eu acho que é Carioca do Brejo, né? É, também acho. Cariocas do Brejo. Isso. Porque, né, muito, deve ser bem interiorzão lá. No Campeonato Mineiro de Futebol, isso gera situações engraçadas, pois quando vamos até lá, vemos placas como Rio de Janeiro fica para o outro lado. E quando eles vêm aqui, mais placas com os dizeres, bem-vindos ao litoral, ou praias mais adiante. Ai, cara, o pessoal fica se provocando no meio do jogo. Que divertido. Nem assiste o jogo, né? Fica olhando as plaquinhas. Oi. O fato que gera um climão, entre aspas, na região, é um dado histórico que vem à tona sempre que o assunto é ditadura. Pois foi daqui que os militares saíram para tomar o poder e instaurar o regime mantido até os anos 80. E isso deixou uma certa mágoa coletiva. Temos uma boa quantidade de quartéis ainda na cidade e na praça principal temos um tanque de guerra posicionado ao lado de um parquinho. Porque, né, as crianças precisam estar seguras. Por isso que tem um tanque ao lado delas. Essa é a motivação ali. Não, é alienação das criancinhas. Olha o tanque de guerra. Vá pro exército. Caramba. I need you. Desde que me entendo por gente, não pense em GTA. Ah, ok, você vai pegar o tanque de guerra, né? Vai sair, né? Destruir a cidade. Por que não? Vai destruir justo de fora, qual o problema? Olha só. Claro. Até as ruas centrais são marcialmente dispostas, formando quadras quase simétricas, né? A questão do deserto, eles têm muito essa questão da simetria. Até o lençol tem que estar esticadinho assim, sem nenhuma dobrinha. Eu sei porque eu já estive lá dentro, então eu sei como é que funciona. Pois é. E, falando do Cast 82, nomes, apelidos e zoeiras. Vou contar a história de um apelido meu, que é muito legal. Ok, vamos lá. Comentei num certo podcast de um certo participante, vulgo Cabeça, ganhei a permissão de mudar meu nome para Anônimo Pereira. De Antônio Pereira virou Anônimo Pereira. Ok, então mude no seu registro lá, né, no seu RG, e agora você se chamará Anônimo Pereira. E o finalzinho aqui é isso, pessoal. Desejo tudo de bom pra todo mundo. Por Cabeça eu vou pensar. E com relação às dicas, sei lá, Fatal Frame talvez, em té. É, obrigado pelo seu e-mail, a gente agradece aí, você escreveu, além de escrever muito bem, você escreveu, né, uma coisa bem legal. Mas a dica não era sobre Fatal Frame. Eu até entendo que você falou de câmera, cerejeira, mas no Fatal Frame não tem nada de patins. Olha aí. Né? E é uma coisa muito mais sombria. Que coisa, eu nem sei o que é Fatal Frame, então, olha. Fatal Frame é um jogo de terror que a menina lá usa uma câmera pra matar os espíritos, entre aspas. Olha que beleza, que maneiro. Entendeu? Mas muito obrigado e até a próxima. O próximo e-mail é do Leandro, né? Que ele fala assim: bom dia, e se não nos vemos mais, uma boa tarde e boa noite. Bom, né? Aqui quem digita é o Leandro. Venho dar uma comentada nos podcasts. Primeiro, de GTA é uma série que não gosto por vários motivos, por isso passo. O Batman Ano 1 é uma série que, ao ouvir o resumo da obra, deu uma vontade de comprar e lê-lo sem pausas. O de Lego nunca joguei nenhum jogo da franquia, por isso passo. O de livros falou que um livro marcante que marcou ele recentemente foi o quê? Um Q84? É isso aí mesmo? Não sei. O Haruki Murasaki. Um que não canso de ler, o Tsuru no Hakuto Zero no Maria. Algo que já falei aqui, encontrado num site aqui da lightnovelproject.com.br. Olha só, olha o jabá gratuito, tá bom? Sobre os nomes, segundo o Wiki, eu sou um homem leão do Limites do Arvoredo. E o livro que tento escrever faz um tempo tem a ver com o tema no meu trampo. Vejo muitos nomes estranhos, mais uma vez vem o sobrenome na seguinte ordem: Reis, Bispo, Torre, e passo pela minha cabeça. Parece um tabuleiro de xadrez. Não vou me prolongar pra não dar mais dicas. Esse é um problema de ser digitador, né, cara? Às vezes vem cada palavra estranha na sua ordem, né? Imagina pro nome. Bom, aí ele fala assim: PS1, acho que o próximo podcast será sobre o Sakura Card Captors, pois o Tomoyo sempre tem uma câmera, patins, pois o meio de transporte é da nossa urina, e cerejeira é algo que não cai, mas despenca no anime inteiro. Tá cheio de cerejeira, com aquela folha de cerejeira lá nesse anime todo. Aí ele fala assim: PS2, gostaria de ver um podcast de World Only God Knows, né, do mangá anime, que acabou, eu acho justeiro. E do PS3, só eu acho que o final do Game Track pode ser Cabeça versus a Chave de Pepeca. Parece o nome de filme pornô, cara. Cara... Realmente. Caramba, olha aí. A pessoa mais pura não pensaria nisso. Olha aí, pessoal do Game Track, olha a sugestão, viu? Mas assim, o podcast desse aí que sugeriu The World Only God Knows, né? Eu não sei, cara, não é a minha história favorita. Sei lá, talvez alguém aqui da staff tenha lido, tenha curtido, não sei. Creio que vai ter, enfim. Mas fora isso, ô Leandro, ó, valeu então pelo teu e-mail, cara, falando pelos seus comentários de vários podcasts, né? Maneiro, e bom que você acertou a dica também, e abraços. Aí, agora vamos para o e-mail do Jefferson Zenezini. Olha que sobrenome complicado. Olha aí, esse é um e-mail bonito, Tisley. É, vamos lá. Olá, PXcasters, como vão? Espero que estejam bem. Não escrevo este e-mail para comentar o último episódio, nem para tentar adivinhar as dicas. Escrevo para agradecê-los. Primeiramente, obrigado, né? Já tá agradecendo. Olha aí, que bom. Acompanho o trabalho de vocês desde o início do site. O de alguns membros. Desde antes do site, gostaria de dizer que vocês são fodas. De verdade. Olha aí. Muito obrigado, que bom, né? Já começou chamando a gente de foda, então. Elogio melhor que esse não tem. De verdade, não sei se vocês têm noção do bem que vocês fazem aos ouvintes. É uma dose de alegria semanal que vocês transmitem, independente do assunto, do lugar onde eu estou, enquanto os ouço ou dos participantes. A gente sempre tenta fazer uma coisa bem natural, né, Sede? Bem, assim, nossa, né? Bem real. Então, esse daqui a gente tenta transmitir a sensação, né? A emoção que cada um... A experiência, né? Que cada um tem com um determinado tema. Isso que é legal. A gente tenta fazer uma coisa, assim, de coração. Isso. E tenta passar isso pros ouvintes, né? Pra eles sentirem o que a gente sentiu e meio que se inspirar também, né? Ou às vezes procurar conhecer. Sim, acompanhar essa obra, conhecer esse tema, discutir. É uma coisa muito legal, cara, de participar do Projeto X. É por causa disso, cara, que eu gosto. É isso aí. E é simplesmente muito bom ouvi-los. Vocês são responsáveis por muitos olhares de repreensão, por momentos embaraçosos no trabalho e por muitos sorrisos. Oh, eu conheço essas coisas. Todo mundo já passou por isso, cara. Não se sinta só. Agradeço pela companhia que vocês oferecem e saibam que, mesmo sem nos conhecermos, já os considero grandes amigos. Ficam aqui meus desejos de sucesso e meu muito obrigado. Um forte abraço, Jefferson Zenezini. Cara, não tem nem muito o que falar depois, após ler esse e-mail, né? A gente só tem que te agradecer, assim, pela sua opinião, muito positiva, né? Saber que você gosta da gente. Esse é meio que o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se identifiquem e gostem do trabalho que a gente faz. Sim, é meio bonito, cara. É bom ver ouvintes, assim, novos ouvintes, velhos ouvintes, ouvintes conhecidíssimos. Sim. E aí a gente faz esse trabalho, assim, pros ouvintes, cara. Olha que maneiro, cara. É, não há nada melhor do que ser reconhecido por alguma coisa, né? Por uma coisa bem feita que você faz, né? Isso. Bom, abração então, Jefferson, cara. Valeu pelas palavras. Muito obrigado, Jefferson. Sim. Bom, pra fechar então o último e-mail do Rafael Tara, que ele fala assim, ó. Na minha opinião, será um cast sobre o mangaka All Great, também conhecido como Itogure, né? Porque tem folhas de cerejeira, tem Jotenge, Patins, lembra o mangá dele em Agir, e câmera talvez porque esteja ligado ao Burnaby Access, que é outro mangá famoso dele. Depois manda um e-mail comentando sobre GTA e regionalismo. Abraços, Rafael Taira. E não, Rafael Taira, como você errou esse tema, cara? Pô, cara, você sempre acerta. Cara, Sakura Cardcaptors tava mais do que na cara. Tudo bem que a análise dele não tá tão errada assim, né, se for ver, né? É, o All Great, eu gosto do All Great, as obras dele. Ele desenha pra caramba, viu? Apesar das histórias dele ser meio, assim, meio lado pervertido também, cara. E picantes até. Meio herói. Pô, e Tejotejo isso aí. Tejotejo é isso aí, ó, a história inteira. A Gear também tem isso, cara. Mas, enfim, né, o Rafael Tara, de qualquer forma, abraços, né? Valeu pelo teu e-mail. Mais sorte na próxima vez. É isso aí. Bom, Fer, a gente também tem que mandar os abraços pro pessoal que comentou. Vamos lá abraçar a galera agora, ser carinhoso. Sim, abraços para quem, então? Um abraço para o Rafael Taira, ao Lucas Caccione, para o senhor Zabuzeta, né, conhecido da galera. Abraço para Areico, abraço para o Antônio Pereira e um último abraço aí para o nosso querido Fábio Henrique de Faria. Pois é. Um grande abraço para todo mundo aí que tava aí, que comentou, que mandou e-mail. Um abração. Sim, abração. E para fechar de vez, vamos falar das dicas, que as dicas da semana passada, eu estava se referindo a esse podcast de Cardcaptor Sakura, né, Sakura, e as dicas são câmera, patins e cerejeira. E é o seguinte, todo mundo que mandou e acertou já explicou direitinho porque são essas dicas. Câmera tem a ver com a Tomoyo, que ela toda a vida ela tá com a câmera na mão filmando a Sakura. Patins, a Sakura ela anda demais de patins, se locomovendo da casa pra escola. E cerejeira em japonês é cerejeira, Sakura. É isso mesmo. A Tomoyo que iniciou o programa Vlogger, né, no mundo. Ela que é o início de tudo. É muito assim, cara. E agora vamos para as dicas dessa semana, né, pessoal? Pois é. Vamos lá, vamos ver quem que acerta aí. Vamos lá, as dicas da próxima semana são salário, vamos lá, salário, din-din, dinheiro, é. Estagiário, vamos lá, estagiário e cliente. Olha, tá muito fácil, cara. As dicas foram dadas, praticamente. Sim, tá na cara. Tá tranquilo. Muito fácil. Enfim, né, galera, valeu por mandarem esses e-mails, valeu por todo mundo aí que comentou também, valeu por todo mundo aí que participou, e espero que vocês acertem as dicas. Enfim, né, e Fer, abraços também. É isso aí, valeu, Sede, valeu todo mundo aí, abraço pra todo mundo, tchau, tchau. Falou. É tipo Ruega lá, vocês, que não pode ser Ruega. Não, mas Ruega não pode, não é nome de japonês, cara. Porra. Lógico que Ruega é nome de japonês. Isso não é nome de japonês, é Ryuga, porra. Não, Ruega. É o Ruega. Ruega e Akabayashi. É o lateral da seleção. Pra mim é Kojiro, tá? Kojiro. Tomar. Olha, eu nem sei do que vocês estão falando. Super campeões, tão bom quanto. É, então. É, vai. Que beleza. Vai se chorar. Cara, só deixa eu desligar o Skype aqui do celular, exatamente. Do celular, porque tá me atrapalhando. Beleza. Alô. A Fê, ela saiu do chat. Eu falei que ela ia fazer cagada? Não falei? Adiciona ela aí, vamos ver. Não falei que ela ia fazer cagada com o celular? Ela falou que não. Cadê? Adicionar aí, pessoas. É, caiu, mas voltei. É, foi a Fê, cadê? Na verdade, que desligou. Não, ela que saiu. Aqui, já coloquei. É, voltou? Beleza. Ok. E ela falou, não vou errar, não vou fazer, falei. Falha na chamada. Ok, então, eu errei. Não falei? Fer. Tudo bem, eu errei. Vai dar tudo certo, hein? Vai. Então, ainda bem que a gente grava individualmente. Alguém pode me falar um pouquinho mais sobre Sakura Card Captors? Não. Então. Não, ninguém quer. Ok, vamos acabar. Não. A gente fecha e para aqui. De gravar. É isso. Tá bom? É isso aí. Acabou, gente. Abraço, tchau. Falou. Acabou o podcast, falou. Valeu. Ah, eu acho que essa edição então. Passou uma meia hora, se me der esse áudio agora, com 4 minutos. Ah, é, né? Esse você quer, né? Ah, acho que esse safado. Eu consigo editar, assim. Me julguem sobre o que eu vou falar, tá? Não sei se vai ser bem aceito, se é feio, não sei. Mas a Sakura, eu acho que ela, junto com a Masaki do Tenshimuyo, a princesa, foram as duas personagens de anime quando era moleque eu me apaixonei. Quando era criança, sabe? De boa. Eu era apaixonada pelo Shioran. Poxa, eu tinha esse sentimento estranho, assim. Hoje eu é estranho pensar isso, mas na época eu era meio apaixonado pelas duas. Normal. Bom pra você, né? Porque eu nunca, de criança, que nunca que passava era Cavaleiros. Que eu vou apaixonar aqui, velho? Só a Atena. Era apaixonado só. Pelo Shun. Não, caraca, porra. Sai pra lá. Apaixonado pelo Shun. Sai pra lá. Acontece na casa de livro, fica na casa de livro. Uma coisa que é legal, é relevante de falar, né? Eu esqueci o que era relevante de falar, pra ver quão relevante era. É, a pronúncia tá correta, Choran? Ou eu falhei? Daidoji Tomoyo. Isso. Daidoji Tomoyo. Bom, ela é porque o que acontece? Na dublagem, eles deixaram Tomoyo Daidoji. Não me pergunte por quê. Porque é espanhol. Quem traduziu é espanhol. Provavelmente. Ai caramba. Ai caramba, Shaoran. Shaoran, te gusta muito. Te gusta. Que horror. Fuego. Bom. Assistam Tsubasa. Ops. Sakura. Assistam Tsubasa também. Assistam Tsubasa pra se preparar pro próximo podcast sobre Clamp, que vai ser Tsubasa. Mas assistam Clamp. Cabeça, ou você se prepara, você vai pegar todos os spoilers possíveis, cara. Tudo vai dar certo, é isso aí.